Quiseste casar comigo como manda a tradição. Tinhas um fruto proibido e não querias lá a mão. Eu tentei algumas vezes, mas zangavas-te comigo. Deixavas passar a mão se parasse no umbigo. Agora que já casamos, tive uma grande surpresa. Tu não és muito gordinha, tu és mesmo é obesa. Oh fofa, tens a barriga balofa. Oh fofa, tens a barriga balofa. Oh fofa, tens a barriga balofa. Oh fofa, tens a barriga balofa. Quiseste casar comigo como manda a tradição. Tinhas um fruto proibido e não querias lá a mão. Eu tentei algumas vezes, mas zangavas-te comigo. Deixavas passar a mão se parasse no umbigo. Agora que já casamos, tive uma grande surpresa. Tu não és muito gordinha, tu és mesmo é obesa. Oh fofa, tens a barriga balofa. Oh fofa, tens a barriga balofa. Oh fofa, tens a barriga balofa. Oh fofa, tens a barriga balofa. Quiseste tratar do corpo e fizeste muito bem. Agora que está bonito, não mostres a ninguém. Decidiste ir para o ginásio para teres um corpo à maneira. Querias uma bicicleta e comprei-te uma pasteleira. Assim já podes andar, pedalar até fartar. Mas é de manhã à noite, olha o que eu fui arranjar. Fofinha, tens a barriga lisinha. Fofinha, tens a barriga lisinha. Fofinha, tens a barriga lisinha. Fofinha, tens a barriga lisinha. Mais agradável, graças à companhia do Canal 1. De há 10 mil anos atrás, e há 10 mil anos atrás. O instinto foi fatal. Vem contigo no metro, estação Marquês de Pombal. Entre aquele mar de gente que fluía cabisbaixo, do imóvel uma rocha, o mar a passar por baixo.